What is up, folks? And I have my dog to sit in our room. Autorizado táxi via Índia, ponte para zona 02895, que nem é 0133399. Lambda 3601, pronto para o direcionamento, portão 8. 01 autorizado, puxa por táxi. Autorizado por Lambda 3601. A linha decola cabeceira 1-0, vento na centena com 4 nós. São 3399, decola aos 12, chame controle no 208. Corrigindo 1198. 1198. Salvador, boa, bom dia, 3399, decolando aqui. 3399, bom dia, contato radar, sobe mantendo nível 360 na saída da ela. 360, saída da ela, 3399. Solo Salvador, 3360, tanto para o táxi, seu B1273, autonomia 4 horas e 15 minutos, alternativa H2. Autorizado táxi via Índia, ponte imperador 1895, Kenegal no 013-3609. Kenegal no 013, táxi via Índia, demoração. Titã 3399, submantenha nível 340, restrito pelo som. Agora restrito a 340 da 339. Voadora Chanel 6211, bom dia, informação Charlie. 251, Guarulhos 360, via Pesulu 16, decola a pista no 0 curva direita, será da Euleta Bridge, controle 120.8, corrigindo controle 119.8, aciona 5022. 360, Pesulu 16, 10 direita da Euleta Bridge, 198. 0-2-2, o 6-2-5-1. Porta, puxa. Salvador, bom dia, 3601, na linha, decola cabeceira 10, o vento 110 graus, 049. Solicitar a decolagem do 3601. Centro 3399, Centro Recife, 1251, 3395. Houston 3601, no decola 20, chame controle no 208. Controle, Salvador Delta 3601. Corrigindo 1198. Controle Salvador, bom dia, até 3601, passando em subida, 1800 pés. Controle Salvador, bom dia, até 3601. Até 3601, bom dia, contato radar, submantenho nível 360 na saída da Delta. Subindo 360 na saída da Delta, 3601. Controle 3601, submantenho nível 340, restrito pelo centro. Nível 340, restrito pelo 3601.